deixa alguém que quer amar só pra escutar. Você dizer vem cá, e eu sei que vai ser demais. Me ligue que eu vou. Esqueço até pra onde tudo vai. Se você me abraça um pouco mais, se o oposto atrai. O baby, marca de amor não sai. Eu adoro como você faz. Mil vezes eu vou. Tento lhe dizer é que sempre vai valer. É só voltar o filme todo dia pra lembrar de você. Se por aí eu ouço seu nome, eu parece que sim. Quase em todo lugar que eu penso em ir, até nos livros que eu li, mas nada me importa. Não sei o que acontece comigo se você não vem. Nem quero ver se faz sentido também. Oh baby, eu sei que vou. Tento lhe dizer que sempre vai valer. É só voltar o filme todo dia pra lembrar de você.